partir de agora, irmãos. Vocês estão comigo, vem com nós. Máximo respeito, satisfação. Isso é sentimento, é força bruta. É amor pela música. São ideias que eu tive, meu desabafo. Um sonho realizado na pura vivência. Sofri do cortiço do centro pro mundo. Amor pela quebrada é o mínimo. Enraizado ali, aclimação, mistério Cambuci. Forte abraço. Isso é cultura, Jamé Ventura. Porventura, isso é Marreta Records. Só no início.